Por ofensas à Catalunha, Barcelona demite jogador horas depois de contratá-lo. Acho pouco. Mas quem é o cara? Ah, não, o cara ia jogar pela equipe B do Barcelona. Uma grande coisa também. Sérgio Guardiola, de 24 anos. O cara com 24 anos que tá jogando por equipe B, cara, já pode mudar de carreira. Nossa, eu quase sinto que eu não fiz nada na minha vida, então. Você joga na categoria B do Barcelona? Não, sei lá, eu não gosto desses times pequenos. Eu não jogo em país conquistado. Eu não jogo em país conquistado. Exatamente. Cara, ele foi demitido por causa de tweets de 2013. Caralho, mano. Cara, se forem ler meus tweets de 2013, eu não arrumo emprego em lugar nenhum, cara. Você seria preso. Se vai pra cadeia, eu envio um espanador na bunda e saio fantasiado de Carmen Miranda! Bem-vindos, pessoas estranhas. Feliz ano novo, este ano merda. Esse ano que já começou ruim pra caceta e só vai piorar, amiguinhos. Exato. Otimismo para todos. Começando com um pé direito e pensamento positivo. Começando com o pé direito da nossa cara. É, eu começaria com o pé direito, mas eu amputei ele no janeiro, então. Eu vendi. Esse ano está um lixo. A gente tentou gravar um podcast sobre a morte do Dave Bowie, um dos caras mais geniais da música de todos os tempos. E, tipo, nem deu tempo, porque depois no outro dia a gente não conseguiu gravar. No outro dia já morreu o Alan Rickman, que é um dos meus atores preferidos de todos os tempos. E morreu o Leme, foi isso em 2015 também, né? É, mas a gente tem 2015, então vale. É, então 2015 ainda para sempre. E morreu o Shaolin. Morreu o Shaolin. Eu só conheço o Shaolin depois. Triste, cara. Não, essa aí me abalou. O Shaolin? Porra. Shaolin, ele tinha a melhor imitação de Leonardo do Brasil. Vamos lá, Shaolin. Leonardo. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Roberta Miranda. Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor, mesmo morrer. Maria Bethânia. O primeiro foi seu pai, e o segundo seu irmão. Bruno Marrone. Bruno, vai, deixa eu ver Bruno. Dentro do meu carro, trânsito parado, ela veio do meu lado e também parou. Elvis Presley pra mim? Oh yes, baby. I love you, baby. Okay? Elvis Presley. It's now or never. I'm holy. O rei do pop. Michael. Às vezes numa derrota você encontra a chave da próxima vitória. Eu sou o Alan, vocês estão vendo aí o Pedro. Hoje... Oi, tô aqui, travei por um momento, desculpa. João Lemes. Oi, e o Drache. Toda vez eles vão usar meu nome. Oi. Nome toda vez. Olá, senhor Alan Porto Vieira. É o Drache ou nada. Quem é aniversário de Alan Porto Vieira? Aê, parabéns pra você. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Você vai morrer. Alan está fazendo apenas 30 anos, Alan. 30 anos. 3.0, movido a muito óleo de cozinha. Você bebe, porra? É verdade. Quer dizer, você bebe raramente e tuita que nem um louco quando você bebe. Não, mas é tudo fake também. Bom, foda-se. Há muito tempo atrás, surgiu um negócio chamado Constituição Brasileira. É uma merda, foi um desastre. Todo mundo chorou sangue naquela época. Ainda é. É. Ainda estamos sofrendo dessa catástrofe. E constava naquele papel lá várias coisas que iam ser feitas depois. Que a galera deu uma procrastinada. Do tipo, ah, eu não vou resolver essa merda agora. Vai, deixa eu quieto. Que nem o... Tá ligado que quando teve o primeiro golpe militar no Brasil, em 1889, que derrubou a monarquia, os caras falaram, não, daqui a 2 anos a gente faz um plebiscito pra ver se o povo quer a monarquia ou se quer a república mesmo, sabe? Foi feito em 94, né? Foi feito em 94, 1994. 100 anos depois. É, mas aí a família real brasileira, ela já tava... ninguém já mais se importava com ela. Falava, não, república, vamos ser moderno, não sei o quê. Vamos usar um sistema de governo que funcionou no final da Idade do Ferro e falhou no começo da Idade Medieval. Ok. Tipo isso, vamos deixa o Sarney lá, muito melhor. Foda-se. Bom, uma das coisas que tava previsto que ia acontecer nessa Constituição era que se iria criar uma base nacional da educação. E é o quê? É você pegar o governo central e colocar na mão dele o poder de decidir o que cada escolinha de todos os lugares do Brasil vão aprender. Seja uma escola rural paraense ou uma escola técnica de robótica do Rio Grande do Sul. Foda-se, tudo igual. É. Olha, uma base nacional comum não é de todo ruim, entende? É uma ideia boa, sim. Porque assim, você tem que aprender aspectos gerais. Não é isso. A minha crítica a uma base nacional centralizada, cara, é o fato dela estar centralizada na mão do governo federal. Não confio nele pra decidir essas coisas, sabe? Não é a ideia de você ter conhecimento geral sobre toda a nação que é ruim. O foda é você ter o governo, cara, citando cada tópico que deve ser estudado ou não. Mas qual alternativa seria? Uma empresa privada? Alternativa disso, nada. É privatiza essa porra, sabe? Então, eu não sei, cara. Porque fecha o MEC. Mas eu tenho grandes problemas com o CREA. O CREA é um órgão privatizado, tá ligado? Mas não é privatizado de verdade. Não, cara, não. O CREA, ele é um conceito de filha da puta. Esse que é o problema, cara. Qualquer conselho regulador é um conceito de filha da puta. É que, veja só, você está num país gigantesco e está num país dominado por filha da puta. Sim. Então, quando o governo chega e fala, gente, vamos todo mundo fazer uma base, vai ser louco. A gente vai organizar tudo, o negócio vai ficar super bonitinho. O cara tem toque, tá ligado? Vou organizar tudo, o Brasil inteiro vai ficar organizado. O slogan é da hora. Sim. Mas por trás disso, ele já tá pensando em falar, nossa, mano, não tem a menor chance de você fazer um negócio da hora com isso. Com certeza eu vou fazer merda. Sabe por quê? Aí você tira a educação das pessoas mesmo, que é o que o João falou. Vamos privatizar pra quê? Pra dar na mão do povo a decisão da educação. Uma educação centralizada tira o poder dessa galerinha, do povo, das próprias pessoas, da população, e coloca na mão de grupo político randômico organizado. Porque, tipo assim, a gente vai ver... Bom, esse podcast é o seguinte, saiu finalmente uma tentativa, mais uma, já foram centenas de tentativas, todo ministro que chega, todo filho da puta ministro da educação que chega, Mercadante, Haddad, todos esses desgraçados tentam fazer uma merda dessa. Agora esse Renato Janine Ribeiro, que é um bosta, pode vir aqui, vai debater, a gente vai humilhar ele na frente dos amigos dele. Isso aqui não é o programa do Olavo de Carvalho, não, porra. Não aceito comunista aqui pra debater porra nenhuma. É verdade. Inclusive, mas a gente aceita nudes. Debate pode mandar. A gente aceita nudes. Nudes a gente aceita. Pode mandar nudes, Renato Fernando Ribeiro, a gente vai julgar os seus nudes e ver se você merece ou não. A gente vai julgar o tamanho da sua piroca pelo tamanho da sua piroca. A gente só aceita nudes e fanart nazista. Porque ele trabalha na edição que o cara tá me dando. Vou conversar aqui com o Heleno, que faz parte da Juventude Nacional Socialista Brasileira. Agora, Heleno, uma coisa que parece uma contradição, assim, à primeira vista, que chega a saltar os olhos, é que o nazismo é um partido que defende a purificação da raça. Você é uma pessoa de raça negra. Como é que você vê essa contradição? Pô, se o partido fosse realmente racista, eu tava aqui defendendo ele, cara. Ele é grande, ele é peludo, ele gosta de aparecer. Chega de nazismo. Bom, esse filho da puta e mais 116 professores merda de faculdade no Brasil se juntaram e escreveram mais uma tentativa frustrada, porque provavelmente não vai passar, porque tá uma merda. Caras já estão dando desculpa, falando, ah não, mas a gente tem que ver isso aí ainda. Não é um documento pronto, né, gente? Vamos reacender o debate, qualquer merda, sabe? Vai ter o link aí, a gente vai colocar o link aí pra vocês darem uma olhada. Caso vocês quiserem, o documento tá pra consulta pública, na íntegra. Sim. Tá? Aí no link e tal. É um PDF aí de 300 e poucas páginas. Curiosamente, ele é bastante objetivo. Se você entrar no PDF, não tenta navegar no site não, tá? O site é terrível. Mas o PDF é bastante objetivo. Vale a pena dar uma olhada se você quiser saber o que o governo, o que o Brasil está querendo para você. Inclusive, a gente vai deixar ali uma enquete para ver se você concorda ou não. E se você concordar, a gente já vai colocar no registro. O seu próximo RG vai colocar na frente que você é comunista e filho da puta, entendeu? E você vai ser tatuado de noite enquanto você dorme, então não se preocupe. Já pode discordar sem medo. Pode discordar sem medo. Quando o Pedro fala o Brasil, ele está querendo dizer grupos de pressão que ganharam o Ibope junto com esse governo em questão. Antes eram outros, depois vão mudar. Esses 116 filhas da puta, 17, que tem um ministro também, eles falam que teve uma consulta pública que foi debatido na sociedade. Eu vi uma entrevista de um deles, eles falaram que, eu não sei por que está tendo esse tanto espanto agora. Esses temas foram altamente debatidos na sociedade. Ah, vai tomar no cu, cara. É. Que porra que quer dizer isso? Que eles chamaram o UNI, o NB, esses grupinhos já dele, CUT, grupo indígena, grupo de merda, que, ONG bosta que ganha dinheiro com sei lá o quê. Juntaram todo mundo e falaram, e aí, gente? Juventude Socialista. Juventude Socialista. O pessoal. Como é nome? É Juntos, pessoal. Não é? Eles fizeram puta de um sarau com metade dos DCEs do Brasil. Tipo isso. E essa é a grande discussão. E esperaram, acabar a maconha pra eles conseguirem começar a falar, tá ligado? Então, basicamente. Vou salientar um negócio pra vocês, tá? Eu dou aula na esfera pública. Eu não vou falar aqui publicamente que eu dou aula na... Mas, pro inferno. O meu ponto aqui é que... Eu não lembro de ter sido consultado por isso. É. Saca? Não lembro. Ou comunicado, pelo menos. Né? Ou comunicado, não lembro de alguns colegas comentarem comigo. É. Cara, você não lembra porque o debate chegou em sonhos. Eles dizem que teve essa coisa, teve porra nenhuma, a gente sabe que não teve. E eles lançaram esse... Bom, primeiro que está aqui pra todo mundo ver, mas não é divulgado. Nunca, sabe? A galera que teve que descobrir, se eu não me engano, quem falou primeiro foi o Marco Antônio Vila, que ele fez um artigo sobre a parte de história, pelo menos. Sim. E depois a galera como percebeu que tava que porra é essa, sabe? Todo mundo, o Brasil inteiro olhando e falou, que merda é essa? Todo dia tem uma merda. Bom, vamos começar. Tem várias áreas aqui, o link vai estar em algum lugar aí no podcast, vocês deem uma olhada. Link em áudio, como a gente já fez outra vez. Link no áudio, vai estar o link no áudio. Você pisca e entra. E acessa. Ô, Nada, qual é o problema que você leu em matemática? Você é a única pessoa que vai entender de matemática aqui. Sim. Matemática, na realidade, eu achei os objetivos gerais da área de matemática do ensino fundamental e do ensino médio, eu gostei delas porque, é um sonho muito bonito, mas de certa maneira é somente um sonho. Porque vamos lembrar que a matemática de ensino fundamental e médio não é só pra quem vai fazer engenharia. E pra quem vai fazer engenharia, tem que aprender de novo, certo, com o que eles aprenderam errado no colegial. Então, é um desperdício de tempo e dor de cabeça demais pra um aluno que já tem que se fuder demais, entendeu? Cara, eu acho que quem, podia tirar matemática pra engenharia e podia tirar física pra física, que não ia fazer diferença nenhuma pra depois que o cara entrasse na faculdade. Na verdade, faz um pouco, porque a questão da física e da matemática é a compreensão lógica mecânica de como a ciência vê o mundo. É uma questão, é um paradigma que tem que ser introduzido no subconsciente aos poucos, pra depois ser abertamente falado lá na frente quando você tiver maturidade e insanidade o suficiente, devo colocar. Mas não podia fazer isso com desenho animado? Eu acho que ia ser mais legal. Então, é na cabeça do professor, quando ele tá desenhando no quadro, aquilo é um desenho animado já. Porque o professor, ele já é corrompido pelos deuses antigos da matemática. Esse é o maior problema. O matemático, o físico, ele raramente consegue conversar com os outros seres humanos que não engenheiros. Gente, vocês estão muito doidos. Nosso problema da matemática é que quando se ensina matemática para nós seres humanos, as pessoas de biológicas e de humanos, elas têm muito preconceito. Por quê? Porque a gente não ensina a matemática de uma maneira que seja útil. Dá licença que você começou a falar de matemática, eu desliguei o cérebro. É mais ou menos isso que eu quis dizer. Okay. Porque quem gosta de exatas vai entender matemática do começo ao fim, não importa o que você jogar na frente dele, se você tiver no ensino médio, pelo menos, né? Pra matemática. Viram um barulho? O Pescaldo pulou da janela. Eu acho que foi minha mãe pulando da janela quando eu comecei a falar de matemática. Tudo bem. Eu provei faz menos de um mês pra ela que matemática não existe e ela tá meio perturbada até hoje. Mas tudo bem. Materialismo euclidiano, eu sou contra. Anyway. Meu Deus, foco nada! Foco! Anyway, o problema é que tem que ensinar matemática de uma maneira que as pessoas que não conseguem ter um grande talento com matemática consigam usar ela no dia dia a dia. E cria o preconceito e destrui esse mérito. Tipo, não é só calculador. É entender como calcular os juros, como fazer as contas. Tipo, coisas do dia a dia, sabe? Tipo, não é só ficar olhando horas e saber o quanto o seu carro faz por litro, tá ligado? Algumas coisas a mais, tipo, entender como funciona o imposto, alguma coisa assim. Só que é claro, entendeu? Que os Illuminatis não querem que vocês saibam disso. É isso que eu falo. Entendeu? Mas não exatamente desse jeito, mas enfim. Não exatamente desse jeito, mas eu vou deixar os Alans falar mais do Illuminati conforme chegar na parte de humanas. Entendeu? Mas ó, eu vou ler aqui objetivos gerais da área de matemática do ensino fundamental. Eu tava lendo aqui e é um sonho bonito. Só que é só um sonho. O primeiro item é identificar conhecimentos matemáticos como meios para compreender o mundo à sua volta. Usar matemática para compreender o mundo à sua volta já é um sonho muito bonito. Entendeu? E é um talento muito específico na piscina genética brasileira, devo colocar aqui. Mas se conseguissem fazer isso... Tem uma doença que é isso também, não tem? Chama-se engenharia. Não. Cara, inclusive é considerado doença mental e desordem social mesmo. O segundo ponto é desenvolver o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e a capacidade para criar, elaborar e resolver problemas. Isso aqui, cara, se conseguisse fazer o primeiro e o segundo, o Brasil ia ser um país de primeiro mundo, talvez de mundo zero, tá ligado? Isso aí é de que idade? Cara, isso aqui é no ensino fundamental. Desenvolver a autoestima, a perseverança na busca de soluções, trabalho coletivo, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. Isso nossa, aqui... Que isso aqui é, cara. Isso aqui é... matemático. eu vou ler de novo. Desenvolver a autoestima, perseverança na busca de soluções. Autoestima. O cara tá fazendo conta... matemática. E ele tem que se sentir bem fazendo isso. Não, mas a matemática, ela é muito poderosa em decepcionar e deprimir você, cara. Exato. Ela é extremamente poderosa. A matemática corrói essa autoestima e o seu senso de ser humano enquanto pessoa útil de uma maneira muito poderosa. A matemática é muito cruel, cara. Você colocar um bagulho relacionado à autoestima. Primeiro, na verdade, os contos é colocar coisa relacionada à autoestima em qualquer lugar. Pra mim, sim, autoestima é ridículo, tem que ser baixa estima e vamos mesmo se sentir merda. Pedro, você como eu é um misantropo nilista. Mas esse negócio, tipo, o cara vai fazer a porra da equação do segundo grau, tá ligado? Ele tá lá, x ao quadrado mais y mais 2 igual a zero. Aí o cara, porra, eu tô me sentindo bem da hora fazer isso. Eu posso fazer isso. Como, mano? Qual é a merda? Qual é o contexto? Qual é isso, mano? Não, eu juro que eu já... Como eu sou professor, cara, e eu lido com essa merda o tempo todo, e é muito legal, assim, legal de um ponto de vista antropológico, você observar uma reunião pedagógica em que o coordenador pedagógico tá falando essas merdas, porque ele é pago pra acreditar nisso, né? Então ele tem que fingir que acredita nisso. Alguns são retardados e acreditam de verdade, mas a maior parte deles, eles são pagos pra acreditar nisso. Dedicação, né, cara? E aí... Uma criança chorou quando eu falei de coordenação pedagógica. Vocês verem como é. Exatamente. Aí, tipo, eles falam essas coisas e nenhum professor entende nada. Então fica todos os professores se entreolhando. Sabe? Tipo, que merda é essa? Tipo, que é essa porra? Aí você tem aquele grupo de professor que é puxar saco e vai falar: é verdade, a gente tem que desenvolver autoestima no aluno pra ele se sentir bem e tal. Mas ele esquece. Equação de segundo grau. Segundo grau, porra, com trigonometria. Cara, ninguém tem autoestima no ensino médio. Tem aquele grupo que não fazem nada, que só ficam quietos, porque esses já são sábios, geralmente são os mais velhos. Sim. Geralmente são os mais velhos que já sabem que não tem o que fazer. E você tem os retardados, que é o grupo ao qual eu estou incluso, que resolve falar alguma coisa, do tipo, que geralmente o que vai falar é: mas isso não faz o menor sentido! Filha da puta! Aí você implode a reunião. Que reunião pedagógica? Professores do Brasil. Do Brasil. Se você quer transformar a sua reunião pedagógica em algo interessante, ou então num campo de guerra, ou então num assassinato em massa, ou seja o que for... Pra mim você falou sinônimos aí. Ou outros sinônimos. Então, se você, professor, quiser implodir a sua reunião pedagógica de qualquer forma, não interessa. Você, em algum momento, em qualquer momento, porque... que tá acontecendo lá. Se for uma reunião pedagógica séria, ela vai acabar em 10, 15 minutos. No máximo, meia hora. Se for uma daquelas reuniões que vão durar a manhã toda, tipo 4, 5, 6 horas, e que tem que passar vídeo e coisas, e prática, e dinâmicas de grupo, essas merda toda, que geralmente acontece numa desgraça de um sábado de manhã... É isso que rola nessas reuniões, cara? Eu sempre achei que era tipo uma casa de swing e era uma desculpa. Não, nem era se fosse isso. O lance é que, se você quiser, em qualquer momento, professor, você levanta a mão e fala, mas isso não faz o menor sentido. Pronto, o caos é instaurado. Se você levantar e ir embora, é capaz que nem percebam. Porque vai estar. Você, ao falar isso, algumas pessoas vão querer, por exemplo, os que estão puxando o saco, eles vão esperar. Os que estão quietos, que já são mais velhos, eles vão ver, porra, alguém acendeu a faísca. Aí todos aqueles 30 anos que o cara tá lá trancado na sala da escola pública, ensinando 50 moleques ao mesmo tempo, quer dizer, tentando, ele vai acender aquela chama da juventude nele, e o cara vai, e a pessoa vai descarregar toda a frustração que ela tiver naquele momento. É sempre assim, levante e fale, isso não faz o menor sentido, isso não funciona. Pronto. Você vai ver professores virando pessoas que cuidam de zoológico. Você quer ver pessoas com ensino superior se transformando num bando de animais selvagens? É batata. Na prática, a teoria é outra. Nossa senhora. Manda uma peça. Não precisa nem pensar muito, sabe? Essa frase é fantástica, porque ela não quer dizer absolutamente nada. Não. Porque ela tá falando basicamente o seguinte: na prática, a teoria é outra. Ou seja, a teoria não serve nada para a prática. Se a teoria não serve nada pra prática, é óbvio que vai ser outra. E óbvio que nem é uma teoria, porque a teoria ela só tem corroboração prática pra ser teoria. Beleza, só pegando, colocando a última frase aqui do último sonho de matemática, mas eu saí da... Achei, ó. Recorrer a tecnologias digitais a fim de compreender, verificar conceitos matemáticos na prática de sociocientíficas. Na prática sociocientíficas, what the fuck? Tá, ó, basicamente, a primeira metade da frase é, vamos ensinar a galera usar calculador e Excel. A segunda frase é, eu esqueci que eu tava escrevendo a primeira e resolvi colocar engenharia social no meio. Não faz o menor sentido, mas ok. Tudo bem. Eu falei pra vocês. É, não, tudo bem. Ó, sobre ensino médio, a gente não precisa discutir nada sobre ensino médio, porque ninguém ensina alguma coisa no ensino médio, porque primeiro, não existe seres humanos matriculados no ensino médio, aquilo são só animais pré-evoluídos. Eu no ensino médio, cara, eu aprendi a roubar no truco muito bem. Aprendi a fazer uns maços, técnicas de maços sensacionais. Caraca, e um dia eu pretendo ganhar dinheiro com um curso online de como fazer maço no truco. Então, sobre o ensino médio, ninguém discute sobre o que se ensina no ensino médio, porque o ensino médio ensina o que você precisa pra passar no vestibular ou ele é inútil. Puta, vamos um momento sobre isso? Mas é. Sim, vestibular? Vestibular. Vestiba. Se bem que se for ver, tudo que a gente tinha que falar em vestibular, a gente falou no podcast sobre a FUVEST. E a gente meteu o pau em vestibular. Então, a gente, em vez de fazer um podcast dedicado a vestibulares, a gente vai fazer vários que vai tocar no TV Jolares. Vocês aí de casa, cortem, editem e montem o seu próprio podcast. É, imprime em casa o podcast. Imprime em casa e compra uma cola que sim, é solubilizada, cola áudio. Vai ter um, no áudio aí vai ter um link sobre um artigo que eu fiz em chinês sobre vestibular. É, mas tem a tradução do lado em Swahili, então dá pra ler. Isso. Eu expliquei pros chineses o conceito de vestibular, eles acharam muito curioso. Sim, o conceito de estudar pra eles é muito curioso, de uma forma geral. É muito engraçado. Como assim escolher o curso? Eles ficaram perguntando, como assim escolher o curso? O governo não te disse o que você tinha que fazer? Meu Deus, pra que tanta decisão? É, pra que fazer uma prova? Pra nosso sistema é muito mais fácil. Nossa, muito mais fácil. Vocês se juntam aí, pessoas leem livros? Que coisa absurda. Mas eu já li um livro ontem, pra que eu preciso ler de novo? Cara, pra mim isso devia ser essa frase tem que ser abertura de todo o podcast daqui pra frente, tá ligado? Podcast de literatura, mas eu já li um livro ontem. Mas eu já li ontem. Então, vamos voltar à base nacional comum curricular. O Nada falou da parte de matemática. Deixa eu falar da parte de língua portuguesa. Sim. Cara, eu tô tão tão desgraçado da cabeça com essa porra dessa base nacional, etc. Que eu tô fazendo uma coisa muito melhor, que é ver ilustrações do Doré. Cara, vocês já viram aquela do Orlando Furioso, cara? Já. É muito boa, cara. Ela é. Que coisa linda. Sim. Curioso. Sabe o que é mais lindo do que isso daí? Você, João Lemes. If I should stay. Muito obrigado, Pedro. I would only be in your way. Eu bebo, porra, e dou a bunda. Sou devassa de segunda a segunda. Posso ser a mulher mais sem vergonha do mundo, mas não sou sua mulher, vagabundo. Língua portuguesa, é o seguinte, eu não tô acostumado com essa coisa aqui já faz um tempo, já. Eu vou me focar nas questões assim, de como é que eles gostam de trabalhar e tal. Por mais que eu não seja um cara da gramática, e vocês sabem que eu não sou, eu sou professor de literatura, em segundo lugar redação, e num muito longínquo e distante terceiro lugar, quase Barrichello, eu sou da gramática. Mas deixa claro uma coisa, a gente ainda sabe de gramática melhor do que vocês. É. Tá bom? No ensino fundamental, é foda-se. É basicamente isso. Foda-se gramática. É, quando coloca gramática, eles colocam relacionados a gênero textual. Então, o foco no ensino fundamental e no médio também, não é necessariamente o moleque ter o conhecimento da língua em si. Essa é ele escrever. O negócio é o seguinte, gramática não ensina ninguém a escrever. O que vai fazer você escrever bem? Leitura. Entretanto, contudo, todavia, mas, no entanto, é bom que você tenha uma estratégia para se ensinar gramática. Esse negócio da base comum e tal, da educação nos últimos anos, eles têm um negócio muito foda, foda no sentido de merda, que é fazer com que o ensino e os conhecimentos adquiridos na escola façam sentido na vida cotidiana do aluno. Aí, beleza. Ok, porra, boa, legal. Ultrapassa. Eles... Não, cara, cala a boca, Alan, cala a boca. Calem a boca! Não, beleza, ok. Bonito, ótimo. Aí você chega numa aula em que você tem que ensinar oração coordenada e subordinada pro moleque. Nossa. Aí você olha pro moleque, o moleque assiste Naruto e joga bola tarde. Aí você olha pra oração coordenada e subordinada. Aí você olha pro Naruto. Aí você pega, você fica assim, você, cara, mano, o que eu vou fazer? Porque não tem como ser relevante. Ó, até caiu merda. Porque não tem como ser relevante pra vida do moleque isso. Como é que vai ser relevante a equação de segundo grau? Não tem como ser relevante pra vida do moleque. Sabe, esse negócio, essa ideia, ele tá reduzindo o conhecimento à ferramenta. Como se o conhecimento fosse uma forma de conseguir alguma outra coisa. Quando, na verdade, o conhecimento é ele em si mesmo. Sim. Você tem que entender o negócio porque você tem que aprender o negócio, caralho. E outra coisa... Oração coordenada meio que faz parte do português. Você tá aprendendo a falar, basicamente, saca? Então, se expressar direito. Daqui a pouco você vai ler a porra de um livro e você vai ter um monte de frases juntos e você vai falar, ai meu Deus, o que tá acontecendo aqui? É, exatamente, saca? Então, galera, a questão é que é assim. Aí o negócio é o seguinte, em língua portuguesa, a base deles é gênero textual. Então, todo ano e tal, você vai trabalhar com diversos gêneros textuais. O problema é que a teoria de gênero textual, ela tá sendo construída ainda. Sim. Não é uma teoria estanque. Então, tem hora que os caras, eles tiram gênero textual da bunda. Dei aula, né, sobre um gênero textual tipo protesto. Caralho. O protesto era um gênero textual. Aí eu, porra, qual é, né? Aí tinha passeata. Passeata é um gênero textual. É por causa da educação física, né? Pichação. Deve ser. Ah, vai tomar no cu. E coisas assim do tipo, saca? E manifestos. O lance principal era manifestos. Mas era pra você levar em consideração que pichação, ok, joia. É muito bacana você pichar muros por aí, né? Os próprios moleque, cara, era muito engraçado, porque os próprios... Isso é no nono ano do ensino fundamental que eu te dei essa aula. Os próprios moleque, eles ficavam mais ou menos assim, saca? Tipo, que merda é essa que tá acontecendo? E pra inflar a porra toda, eles têm coisa assim do tipo... Uma hora dava aula de... biografia. Ok. Aí tinha uma outra forma, em outro ano, autobiografia. E é tudo, é praticamente a mesma bosta. Sim. Né? Pra que não coloque. Então, o negócio acaba sendo propositalmente inflado, porque eles tiram completamente a gramática, ou boa parte dela, e colocam ela picada. Tem vários professores de escola pública que praticamente jogam fora essas recomendações, porque é ridículo, saca? Sim. E, assim, eles querem fazer com que o moleque escreva. O lance é o moleque escrever, escrever, escrever, escrever. Mas revisar o próprio texto, você nunca dá a ferramenta pro cara revisar o texto, entende? Com esse texto aprovado, esse documento, a esse texto aí é obrigado a ser 60% de toda a aula. Cara, eu sei que muito professor vai falar foda-se pra isso. Porque não vai existir. Vai, não, e existe aí... fiscalização, cara. Não existe. Beleza, cara. Existe, João. Existe. O pior é justamente isso. Existe. Cara, existe, ela é aleatória e completamente arbitrária por alguns elementos da que trabalham em cima. Ou seja, eles existem não do tipo, olha, vamos melhorar isso daqui e tal, não sei das quantas, papapá. É do tipo, você tem que fazer assim, cala a sua boca, porra. Okay, é uma censura então, velada, né? É uma censura. Olha, então já que existe isso, eu quero mandar então meus parabéns à minha professora de biologia do terceiro e segundo ano do ensino médio, porque ela não cumpria nada que o MEC determinava, cara. Ela primeiro que dava nota só de prova, foda-se aquela porra de dar nota por presença. Trabalho, por presença. Trabalho, não, era 100% prova, foda-se você. E ela expulsava aluno da sala na base do tapa. Uma vez um cara jogou uma cadeira nela, ela pegou a cadeira e devolveu. Mas ela só foi gentil, né? Gentileza gera gentileza. João, hoje em dia ela seria presa, de verdade. Seria? Cara, mas não faz tanto tempo, cara. Não sei se ela seria presa. Eu sei que ela dá aula ainda. Ou ela mudou, ou ela não mudou. Que você vá. Cara, ela parecia o Mr. T, sabe? Os alunos não faziam reclamação em relação e respeitavam a mulher. Respeitavam, cara. Minha sala tinha um valentão repetente, sabe? O cara tinha 24 anos e tava no segundo ano ainda. E tipo, esse moleque que jogou a cadeira nela, esse cara chegou e deu um pau nesse cara. Um pau tão grande, sabe? Eu não entendo, cara. Respeitavam o Mr. T, eu acho que é isso. Porque assim, professor virtualmente pode fazer o que quiser em sala de aula se os alunos se sentirem cúmplices, respeitarem o cara e gostarem do cara. Ele virtualmente pode fazer o que quiser em sala de aula. É. As maiores barbaridades, de verdade. E se a sala não gosta do cara, o cara pode ser o mais correto possível. O sim. Cara vai se fuder com eles. É verdade. Ah, sim. Bom, deixa eu fazer aqui do ensino médio, que tem uma parte do ensino médio que eu rasguei meu fígado. Que é o seguinte, em termos gerais, vou falar naquilo que mais me interessa mesmo, que é a parte da literatura, que é o que eu mais gosto mesmo e tal, e eu vou meio que tocar um foda-se pro resto. Justo. Mas a parte de literatura... O resto, só um adendo pro resto, é isso que você acabou de falar. Eles focam tudo em fazer protesto. Quando você tem 9 anos de idade, 9 ou 10 anos de idade, você tem que aprender a escrever no gênero carta aberta coletiva. Isso é um gênero de literatura. Sério. Oi? Com 7, 8 anos de idade, na aula de gramática, você aprende a escrever uma carta de reivindicações e panfleto para distribuir na escola. Sim. Das coisas que você quer que mudem na porra da sua escola. Uhum. Com 7 anos de idade. Se a sua escola tiver um laboratório de informática, você vai fazer essa carta no Avaaz. É bem isso. Cara, que mojo. Bom, eu dei uma citada agora. A parte da literatura aqui, eu vou pegar e vou ler em ordem. Eu acho que eu sei o que é essa porra aí. Eu vou ler em ordem o primeiro ano, o segundo ano e terceiro ano. Do ensino médio. Então vamos lá. Ano 1. Ler produções literárias de autores da literatura brasileira contemporânea, percebendo a literatura como produção historicamente situada e ainda assim atemporal e universal. Interpretar e analisar obras africanas de língua portuguesa, bem como a literatura indígena, reconhecendo a literatura como lugar de encontro de multiculturalidades. Beleza, esse é o primeiro ano. Segundo ano agora. Ano 2. Ler produções literárias de autores da literatura brasileira dos séculos 20 e 19, em diálogo com obras contemporâneas, percebendo a literatura como produção historicamente situada e ainda assim atemporal e universal. Hã? É uma agora vou pro terceiro ano. ler produções literárias de autores da literatura brasileira dos séculos 18, 17 e 16, em diálogo com obras contemporâneas, percebendo a literatura como produção historicamente situada e ainda assim atemporal e universal. Vai! Eles vão basicamente voltar até a Suméria, né? Ah, antes foi. Só no terceiro colegial acabou. O que vão fazer é que você tem que fazer, procurar Caralho! Intertextualidade. Intertextualidade aí. Entre Carlos Drummond de Andrade e Camões. Pelo que eu entendi. Nojo, mano. Eu vomitei de novo aqui. Problema nenhum. Intertextualidade não é um problema. Eu acho que é uma coisa interessante. Cara, quando quando você coloca a porra do Camões, que obrigatoriamente tem que ser aprendido em relação a... É só um adendo. A primeira vez que a palavra ler aparece é aí. É no primeiro colegial. Antes, não tem ler. Deixa eu dar uma olhada. Identificar, reconhecer, produzir, analisar, relatar, compreender, mobilizar, elaborar, identificar, fumar, planejar, cheirar, colar, abraçar, amar, guiar, injetar. Bom, enfim, a minha maior crítica... Parece aí. Ah, não, as críticas começam... Eu vou começar primeiro do ponto de vista histórico. Olha, ok, literatura, ela não é estanque no processo histórico. Ela é uma coisa que transita e tal, tudo mais. As escolas literárias, elas são mais um ponto de vista pedagógico para facilitar a compreensão de como funciona a literatura do que necessariamente algo completamente verdadeiro. Sim. Entretanto, jogar esse troço pro espaço não é uma coisa interessante, seus filhos da puta. Porque, se liga, no primeiro colegial, você vê autores contemporâneos. No segundo colegial, século 19 e 20. No terceiro colegial, é 18, 17, 16. Porra! É o contrário, filho da puta. É, você vai de um lado, vai pro outro, cacete. Não é assim. Não é assim que funciona. É de trás pra frente, irmão. E porra... cara, é ridículo. É ridículo você fazer isso, porque aí você implode com a questão. Você fazer aspectos intertextuais é muito legal e é uma coisa que o professor sempre faz, tá? Professor que se preza em termos de literatura, ele vai pegar... olha só, eu fazendo autopropaganda e tal. Mas... Tudo bem. Ele vai pegar, cara, e vai puxar textos atuais ou situações atuais, ou então contextos atuais, pro moleque compreender melhor esse Camões, entendeu? Pro moleque entender melhor essa questão das escolas trovadorescas, pra entender melhor Gregório de Matos, essas coisas todas. Porque o professor ali, no caso, é um intermediador da situação, entende? Entre o texto e o aluno. É óbvio. Você não vai esperar que um moleque de 15 anos de idade, você esfrega um Gregório de Matos na cara dele e o moleque sai, porra, professor, entendi tudo, hein? Não, caralho. Não é bem assim. Cara, se acontecer, você tem que ficar muito feliz, cara. Muito preocupado, na real. Tipo, aí, cara, você pega e faz, verte o processo, coloca, talvez eles devem estar pensando que, ai, é que os textos mais antigos, eles são mais afastados da realidade do aluno e, portanto, ele não tinha maturidade pra entender isso no primeiro ano. Porra, você já devia ter trabalhado isso no fundamental? Pedro, a literatura moderna, no geral, ela é conhecida neste podcast, e é uma coisa que só nós falamos e os outros não, outros professores não muito, pelos autores serem de qual ideologia política? A sardinha tá super esperta, né? Comunismo. Então... Você poderia dizer, assim, talvez, que Camões é comunista? Responde logo. Isso aí não deixa ninguém interpretar nada. Essa não tem dúvida. Não existe. Não. Não. Camões? Não. Comunista? Não. É menor. Não. Mas, é menor. Inclusive, não existia comunismo. Não existia. Qual seria, então, a função da educação para um país merda que a gente tá, se não espalhar essa ideologia merda que eles querem? E aí, qual seria a função de você ensinar literatura antiga, sendo que os caras nem comunistas são? Você acaba ensinando no terceiro colegial. Sim. E daí, você pega, você no primeiro colegial ensina. Gente, olha aqui esse monte de literatura de esquerda filha da puta pra vocês. Opa, eu posso falar um off-topic rapidinho aqui? A gente vai fazer o podcast um dia de Paraíso Perdido, do John Milton? Opa, sem dúvida. Ok, legal. O que eu tô querendo dizer é que tudo tá sendo em relação... Sabe, a gente não... O Renato Janine Ribeiro, ele é conhecido por ser comunistão. Ele entrou no ministério por ser comunista. O comunismo, ele fala que tudo o que ele vai colocar a mão vai ser uma arma pra ele espalhar a ideologia bosta. Eles falam isso. Não é teoria da conspiração mais. É eles que falaram, sabe? É declarado isso. Se achou ruim, vai reclamar lá com eles, não é comigo. Aí, tipo, eles... Quando você coloca tudo em relação a uma literatura completamente de esquerda, completamente de protesto, completamente, tipo, ai, assuntos contemporâneos, problemas contemporâneos, você tá pegando toda uma literatura antiga e falando, ó, essa literatura, ela só existe, ela só tem validade se ela for de protesto. Isso é literalmente, é exatamente isso o que o Sartre falava sobre literatura. Que a literatura, ela só tem função, ela só é válida caso ela seja de protesto, e protesto quer dizer caso ela concorde com as ideologias dele. Uhum. É exatamente isso que eles querem, é fuder tudo a cabeça do povo. É uma discussão, essa daí que você tá falando, é uma discussão que existe muito entre pessoas do meio artístico, entendeu? Eu já discuti com amiga minha sobre isso e tal, que ela pensa justamente disso, que a arte serve pra provocar, pra essas coisas todas e tal, tudo nossa, mais. Eu já tenho que a arte é questão de contemplação. A nossa visão aqui, em termos gerais, eu acho que... Tirando não, nada, talvez, eu acho que a minha visão, a do João Lemos e a do Alan, é muito renascentista, né? A gente o nada é, uma... é pagão, ele também é renascentista. É, isso é verdade. Então, eu acho que a arte, pra mim, ela não tem um propósito per se, ela é uma forma de expressar o seu propósito, e daí e vem os outros em volta pra julgar se você foi bom ou não no que você fez. Existe boa arte, existe uma péssima arte, e existe a arte moderna, que é a pior de todas. Exatamente. Bom, e no caso, outra crítica que eu faço... Parabéns, Mário, exatamente. Isso. Eu acho não, é que eu, cara, eu só queria fazer o final do comentário que, tipo, quando você ensina pela ordem histórica, você tem um propósito. É você mostrar a evolução de como o gênero literário eles foram se relacionando. Que é a única conversa meio que você pode ter ali. Se você inverte isso, você perde completamente isso. E meio que você perde a única coisa boa que tinha de você ter alguma ordem não aleatória a ser apresentada. Senão, dali, é só aleatório. Você não tem nada a conquistar além da aleatoriedade ali. Então, pra mim, cara, tipo, what the fuck? É. Apresenta na ordem, velho. Tem um sentido, tem uma construção, é perceptível. Sim. Entendeu? Porque literatura, ela não é um gênero de português simplesmente, ela é uma parte de línguas e de história. Literatura é uma interdisciplina de história também. E tipo, filosofia, e sociologia e tal, trabalha tudo isso. Não, né? Cara, literatura, ela, a literatura, ela interpela toda a área do conhecimento, sim, sabe? Sem exceção. E ela fundamenta tudo. Sério, a gente não quis fazer esse podcast de literatura à toa, saca? A gente podia fazer de qualquer outra coisa. Podia fazer de, sei lá, de Fórmula 1, sabe? Sim. Eu não participaria. Pela zoeira. Ficou aparecendo um carro? Lá vem o Marcos! Taca-lhe pau nesse carrinho! Bom, a gente podia estar fazendo podcast de qualquer outra coisa, que a gente curte outras coisas também. Sim. Mas a gente escolheu fazer daquilo que a gente acha que é o mais importante que passa pelas nossas vidas, que é a literatura, sabe? Que é o que a gente manja de verdade de falar. Então, tipo, vamos levar a parada a sério. Interpretar e analisar obras africanas de língua portuguesa. Até aí tudo bem. Beleza. Tem muita obra africana de língua portuguesa muito boa. Já Couto, principalmente, e tal. É o principal exemplo. É, e tem a Londino Vieira, tem o Zé Eduardo Agualusa, sabe? Tem bastante. Manuel Lopes, muito bom. Ok, até aí tudo bem. É uma coisa, inclusive, que eu luto, que eu acho que deveria ser incluída no currículo geral mesmo. Entretanto. Vem logo em seguida, bem como a literatura indígena. Aí eu pergunto, qual? Qual livro indígena? Tinha, qual? Qual autor? Qual o grande épico indígena? É, qual poema indígena? Qual alfabeto? Primeiro, o que é literatura indígena? É o que os índios falam? O que os índios escrevem? Porque eles não escreviam, eles não tinham alfabeto. Existem as línguas, existem os contos, mas não existe literatura. Exato. Sabe, não existe literatura pré-histórica. Sim. O que determina o começo da história é o nascimento da literatura. Povos que não escrevem são povos pré-históricos, eles não têm história. Exato. Literatura feita por índios, na época, não existe. Não, existe hoje. Pequenos grupos de gente que escreve mal. Eu já li alguns livros de sabe, movimento indígena, sei lá o quê. Ah, mas foda-se, cara. O cara que tá usando calção da Adidas, ele já não é índio mais, cara. Então, no final das contas, não é literatura indígena. É literatura brasileira. É, exato. Porque se fosse uma literatura indígena, vamos supor que exista o alfabeto. Vamos supor que existam livros. Vamos supor que tem tudo isso. Essa porra ia estar em Tupi-Guarani. E não ia estar em Tupi-Guarani. Esse alfabeto não ia ter relação nenhuma com a porra do latim. A estrutura semântica ia ser diferente. Ia parecer muito mais um poema japonês, sei lá, do que uma literatura tradicional ocidental. Não vamos nem colocar japonês, vamos colocar uma que tá no currículo. Inglês. Quando você estuda inglês na escola, você não estuda literatura inglesa, o que é uma pena. Infelizmente. Quando você estuda espanhol na escola, você não estuda literatura espanhola, o que é uma pena também. Enfim. Porque a melhor forma de aprender uma língua é justamente estudando a literatura dela, não a gramática. Exato. Beleza, reconhecer a literatura como um lugar de encontro de multiculturalidades, beleza. Qualquer professor que se preze de literatura, de língua portuguesa, faz isso. Porque você está trabalhando com a língua, e a língua é a base da sociedade. A língua brasileira, ela é a língua portuguesa no Brasil, que vou falar de língua brasileira, foda-se. A língua brasileira, ela é muito semelhante à que é feita em Portugal, mas ela é diversas formas diferentes, porque a gente tem vocábulo indígena, tem vocábulo africano, você tem vocábulo de tudo quanto é lugar, tem trejeitos diferentes. A gente tava comentando aqui o vou ver se dá mais cedo, que é uma expressão puramente brasileira. Fala isso em Portugal, o cara morre. É, exato. Ele morre e ele mata o interlocutor também. Em honra de São Sebastião. Até você chegar no arcadismo, e talvez até no romantismo, você já estuda autores portugueses e estuda autores puramente brasileiros ao mesmo tempo. E você consegue mostrar pro teu aluno, pro teu cara, qual é a diferença, a multiculturalidade. Você já consegue mostrar nas obras desse cara a influência indígena, a influência africana, a influência desse povo todo. Então, eu como professor de português, entendo perfeitamente analisar a obra africana de língua portuguesa, desde que você esteja falando de obras africanas que são feitas no continente africano, por africanos, na língua portuguesa. Mas eu não entendo isso daqui bem como a literatura indígena. Pra mim, é a mesma coisa que eu quero escrever, interpretar e analisar obras africanas de língua portuguesa, bem como a literatura Klingon. Sim. Saca? Alguma coisa assim do tipo, porque não tem, não existe. Ah, mas a gente tá falando dos mitos indígenas e tal, essas coisas. Ah, bom, a mitologia indígena, essas coisas todas, é muito recente os esforços pra compilar essas histórias. Enquanto que você tem já, por exemplo, mitologia celta, que é uma lenda, porque não existe os povos celtas, né? É um bando de galera que se batia pra caralho. Exatamente. É, mas são bem parecidas. Não, só que os celtas têm algumas diferenças, sabe? Tipo, eles escreviam. Você tem os épicos deles e tal, tudo mais, mas você tem várias obras que foram compiladas depois, que foram recitadas depois. A mitologia grega é assim: você tem como base Ilíada, Odisseia e Teogonia. Sim. Ilíada e Odisseia do Homero, Teogonia do Hesíodo. Só que, mas ali na Teogonia do Hesíodo mostra um mito diferente do que eu conheço sobre tal. Por quê? Porque você já tem um processo de revisionismo e de pesquisa que vai desde o século XV, desde o Renascimento, até um pouco antes disso, até os próprios romanos já faziam isso, de resgatar a cultura grega e esses mitos gregos. E olha, a gente tá falando de resgatar de uma civilização que escrevia. Agora imagina resgatar isso de uma civilização que não escrevia, que é tudo relatoral. Por exemplo, quando a gente fala de mitologia africana, e a gente vai falar de mitologia africana aqui no Brasil, é muito complicado. Porque qual é a nossa base de mitologia africana no Brasil? É a mitologia brasileira, basicamente. É candomblé. A nossa base é candomblé. E o candomblé não é uma religião africana. Ele é uma religião de matriz africana. Sim. Já é um sincretismo do Yorubá com o catolicismo. É com religiões cristãs. A questão é que você ainda tem um processo muito, muito ruim dentro do Brasil de pesquisa em relação a isso. Em relação aos índios. É, né? Não existe, basicamente. Ah, mas tem índios que estão escrevendo hoje e tal. Não tá escrevendo hoje. Porque o cara não tá escrevendo nisso. Porque se fosse literatura indígena, ele não estaria escrevendo em português, meu amigo. Mas nem índios são, nem índios são. Há uma discussão, por exemplo, dentro da área das letras, sobre como você deve caracterizar a literatura de um país. Você deve caracterizar pela língua que é escrita ou pela nacionalidade do cara. Por exemplo, o Thomas Mann, que é um escritor alemão, que escreveu em inglês. Então esse cara faz parte do quê? Da literatura alemã ou da literatura inglesa? Entendeu o que eu tô falando? Sim. Saquei. Tipo Beethoven escrevendo em italiano. É, exato. Mas, porra, é um cara. Tem uma civilização alemã. Ele faz parte de toda uma história alemã escrita e tudo mais. E escreveu em outra língua. Então você tem como ter essa discussão. Mas como é que você vai ter essa discussão com a literatura indígena, se ela não foi escrita? Porque literatura não é falado. A literatura, ela é escrita, é o ato de escrever. A oralidade é outra coisa, tá? A gente vive falando isso pra aluno e depois a gente fala que não é bem assim. Não, não é, cara. Então a literatura indígena, ela efetivamente, eu pelo menos não conheço e vou arriscar a dizer que não existe. Só não pra existe. Dar um isentão. Eu tô dando uma de isentão, ok? Você sabe o que eu penso, mas tô dando uma de isentão aqui pra ficar parecido bem. Tá. Se tiver literatura indígena, me mostre o autor, me mostre o autor indígena e o épico que ele escreveu, e eu gostaria de ver os originais. Sim. O original que ele escreveu, mas na língua original. Ah, não, mas ele escreveu direto em português. Então não é literatura indígena, é literatura portuguesa, literatura brasileira. Brasileira. Me desculpa, exato. Não é. História, cara. História. O problema maior de história não é necessariamente o que tem, é o que falta. É. Ah, é. Puta, cara, pariu, realmente, eu não tinha visto aquilo lá que o Vila falou, mas agora lendo. Exatamente, cara. Eu tô olhando aqui e. Cadê Jesus Cristo nessa porra? Ah, literalmente, né? Não tem Idade Média. Não tem? É meio perturbador, de verdade. Não, é perturbador. Eles vão pedir pra gente estudar história indígena? Vamos. É o seguinte: trabalhei numa escola aí e tal, tudo mais, que ela tem essa concepção que estão querendo enfiar goela abaixo. Acho que professora de história vivia reclamando disso, e eu vi o material várias vezes. Eles querem eliminar a temporalidade do ensino de história. Hã? Para, o lance é esse. É, repara. Não. Calma. Pera, eu não. Não, rapidão. Me explica essa porra que eu tô meio. Eu tô batendo palma e com espuma na boca agora. É, funciona da seguinte forma. Eu acho que o meu cérebro um pouco bloqueou a informação. Eu vou fingir que eu sou um. Eles não querem que você estude, por exemplo. É assim, começa lá na pré-história, aí vai pra não sei o que, aí vai. E lá no terceiro colegial você tá estudando história contemporânea. Eles não querem isso. Não querem isso. Não querem. Eles querem. O que eles querem é que o Tarantino dirija as aulas de história. Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. É isso. É basicamente isso. É basicamente isso, cara. Porque é o seguinte, ela me falou, por exemplo, eu tenho uma olhada no material, eles querem colocar como se fosse uma situação em que, vamos discutir o papel da mulher, por exemplo, na história. Então aí você pegava o tema mulher e analisava desde a idade antiga até a idade recente. Caralho, mano. Meu Deus do céu. Cara, o que não, é um merda? Não. Peço a palavra. Isso só se faz em ambiente acadêmico. Ou na BBC, tá ligado? Peço a palavra. A grande história. História, cara. O lance com a história acadêmica. Por que que eu não tô fazendo faculdade de história hoje? Porque o academicismo na história é um saco, cara. Estudar a história dessa maneira mecânica é um saco. O que que é história na sua raiz mesmo? É um compilado das grandes aventuras da humanidade. É essa, porra. Você quer ver guerra, você quer ver desenvolvimento, você quer ver império subindo, império caindo. Você quer ver pessoas fazendo grandes coisas. Ninguém liga pro porra do cenário social de porra nenhuma, sabe? Parece que você quer ver, tipo, o maior replay da história de Civilization, tá ligado? Cara, mas aí ia ser louco, imagina. Porra, nada, é exatamente isso. A história vai estar completa, sabe? A gente vai ter estudado bem a história quando a gente tiver cruzado todos os fatos, averiguado tudo e poder fazer um grande replay fiel do que aconteceu no Civilization. Exatamente. Você vê tropas se movendo, cara. Podia Deus ser todo... já nos deu a ferramenta, que é o Civilization. Agora a humanidade tem que trabalhar também. Tem que trabalhar também. Tem que estudar, tem que verificar e tem que ver guerra. Foquem nisso. Não, inclusive, você quer estudar história de verdade? Você quer ter noção de tudo que aconteceu relativamente bem? Você faz isso estudando guerra, cara. Muito melhor do que qualquer outra coisa. Uhum. Guerra te dá noção de todo que conflito social que tinha em determinado estado. Guerra te dá noção de tudo que conflito religioso que tinha em determinado estado. Guerra te dá noção de que mulher não valia nada antigamente mesmo. Exato. E homem menos, né? Porque ia tudo pra mulher. Exatamente. Morria tudo. Exatamente. A mulher é um objeto de desejo e o homem é um objeto a ser descartado. Onde está a sua deusa, feministas? É claro, mulher tem filho, homem não. Não, cara. É muito claro, é muito óbvio o motivo disso. Sim, também. É, você precisa de um homem pra engravidar 50 mulheres, talvez mais. É. Eu tô achando muito engraçado, porque, tipo, um homem realmente pode engravidar 50 mulheres, porque se ele engravidar essas 50 mulheres, ele vai estar numa boa, ele vai estar nem aí, ele tá pouco se fudendo. Mas se uma mulher tiver que ficar grávida de 50 homens, ela vai se sentir ultrajada. Saca? E vai demorar 50 anos pra isso acontecer. É. Entende? Enquanto que um homem pode fazer isso em 50 minutos. Ô, louco. Não. Vamos ser realistas. Uma cerveja em 45. Com pausa para banheiro. Tá certo que o... Vai falando, João Lemes, o que não tem de história? Cara, ó, dá um Ctrl F aí, Roma. Opa, vamos ver. Ctrl F, Roma. Não, achei romances. Romances. Eletromagnetismo. Caralho, por quê? Cara, não, olha. Pra não dizer que não falaram nada de Roma, tem aqui, ó, em história, o código CHHI3MOAA055. Eu gostei muito desse sistema de codificação, cara. CHH? CHHI3MOAA055. É. Ah. Valorizar os patrimônios materiais e imateriais de povos europeus e asiáticos, tais como gregos, romanos, fenícios e mesopotâmios, reconhecendo os legados culturais e diversas formas de se relacionarem com a estética, ética e política. Isso é no terceiro colegial. Terceiro colegial. Só, então a primeira vez. Terceiro colegial. A primeira vez que ele cita a palavra Roma é no terceiro colegial. Não. Tem também a utilização de ensino da utilização de algoritmos romanos. Ah. Citou Roma. É, então. Também no. Esse na terceira série. A gente acabou de concluir, então, que o índio ele é mais importante na formação da nossa cultura ocidental do que Roma, por exemplo. Sim. É o que parece que eles assumiram. É, o índio e a África. Lá na página. Na página 243, que é quando tem a introdução do ensino de história, você tem aqui, no ensino fundamental, primeiro ano. Ou. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim, senhor. Sim, senhor. Tá. Ensino fundamental. Primeiro ano, sujeitos e grupos sociais. Segundo ano, grupos sociais e comunidades. Terceiro ano, comunidades e outros lugares de vivências. Quarto ano, lugares de vivências e relações sociais. Quinto ano, mundos brasileiros. Sexto ano, representações, sentidos e significados do tempo histórico. Sétimo ano, processos e sujeitos. E oitavo e nono ano, análise de processos históricos. Chega Nossa no ensino senhora. Médio... Não, calma aí. Só parando. Análise e processos históricos. Aí vai entrar tanto comunismo, cara. Mas tanto! Cara, eu não entendi o que tá escrito ali, velho. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o segundo ano de uma faculdade de história, não é? Tá escrito aqui. Eu não consigo entender o que tá escrito aqui, cara. Ensino médio. Nenhum. Primeiro ano. Mundos ameríndios, africanos e afro-brasileiros. Ameríndios, vai tomar no cu. Cara, quem escreveu segundo ano. Não, ameríndios, cara, é pior que estadunidense. Estadunidense, é verdade. É a versão antropologia do estadunidense. Segundo ano. Mundos americanos. Terceiro ano, mundos europeus e asiáticos. Cara, mete Europa e Ásia aí, tudo junto, foda-se. Isso, é mesma coisa. É. Mesma coisa. Eles são muito pequenos também. Hum. dentro da ideia Illuminati, esquerda, dominação global do mal, conspiração, como que funciona isso? Qual que é o motivo deles ensinarem a história desse jeito picado, zoado, esquisitão? É você quebrar na cabeça das pessoas, dos alunos, essa noção de causa e efeito, de que existe um processo histórico, de que nós estamos dentro do processo histórico e que o que está acontecendo hoje é resultado de tudo que aconteceu antes. Se não fosse o Império Romano, a gente não estaria aqui. Se não fosse a filosofia grega, a gente não estaria aqui. E se não fosse a moral cristã, nós também não estaríamos aqui. E esses caras, eles iam poder inventar qualquer coisa, iam poder falar que a moral que esse tem hoje, que esse negócio de você ser bom, de você não ser um filho da puta e tudo mais, surgiu de quem eles quiserem, sabe? Sim. Então eles vão começar a inventar qualquer merda e a gente vai acreditar em qualquer merda. E no final, a gente vai estar falando, mas por que que a gente vai votar em outros, sendo que não existem outros? Não existem outras opções, eu não sei esses caras aí de sempre, sabe? É toda uma questão de poder mesmo, e você controlar a narrativa pra você falar que, não existe outra narrativa possível, só existe isso daí, sabe? Se vocês leram 1984, vocês estão familiarizados com isso daí, sabe? Não, isso aí é parada do Ministério da Verdade, cara. Exatamente. Sim. Da verdade. O que eu tô vendo aqui em história, eu tô lendo detalhes a detalhes, é completamente desprovido de qualquer aspecto histórico numa linha do tempo. Por exemplo, o primeiro ano do Médio é a África e afro-brasileiro. Nem ameríndio tem muita coisa aqui, né? Viu? Nem muito índio tem. Amém. É mais África e afro-brasileiro mesmo. Mais coisas assim do tipo. Contextualizar processos históricos de surgimento das diversas sociedades étnicas nos continentes africano e americanos e americano em reinos, impérios, confederações e civilizações nas Áfricas e nas Américas, reconhecendo relações de convivência, conflito e interações com o meio dessas sociedades. Cara, eu acho que a gente não tem nem especialista na área pra fazer isso aqui no Brasil. Não, isso que eu ia dizer, cara, isso aí também é assunto pra toda uma escala de educação, tanto quanto o estudo da Europa, por exemplo. Você não consegue fazer isso rápido. A África é um continente complexo pra caralho, cara. É muita loucura achar que isso é simples, achar que isso cabe em um ano, em 100 aulas. Quando eu falo 100 aulas, eu falei 100 dias letivos. Isso não quer dizer, a aula de história, se não me engano, são 2 ou 3 aulas semanais de 50 minutos. Nossa. Ou seja, desde 100 dias, vamos pôr aí, dividido por 5. 100 dividido por 5, esses dois, dá 40 aulas. Exato, 40 aulas pra Europa, ensino médio. Cara, 40 aulas de 50 minutos. Olha, 40 aulas pra Europa, desde a antiguidade até a atualidade. Imagina, mano, eu lembro quando eu estudei isso daí, só a Segunda Guerra Mundial, eu acho que eu fiquei durante um semestre inteiro. Sim, é o mínimo. Nossa, mundos americanos, gente. Mundos americanos, quando ele tá falando mundos americanos, ele tá falando formação do novo mundo, passado indígena das Américas, tupi em busca da terra sem mal, seja lá o que isso quer dizer. Aí tem aqui guerra da secessão, guerra do Paraguai, guerra do Pacífico. Caralho, como é que você aprende se era a Guerra do Paraguai? Será que é o Solano Lopes é lindo, maravilhoso ainda? Não sei. Diásporas, indígena, asiática. Nossa, analisar a pluralidade de concepções históricas e cosmológicas das sociedades ameríndias relacionadas a memórias, mitologias, tradições orais e outras formas de construção e transmissão de conhecimento, tais como as cosmogonias Inca, Maia, Tupi e G. Nem quero saber que livros que eles vão usar pra estudar cosmogonia G, porque só tem em outra língua, não tem em português, não. Eu também. Ó, eu tô aqui até agora, ó. Identificar as diferenças e semelhanças entre processos de formação de fronteiras e limites dos países latino-americanos. Vocês já sabem o que vem por aí, né? Entre os séculos 18 e 20, tais como os casos Estados Unidos e México, Haiti, República Dominicana, Brasil, França e Brasil-Uruguai. Isso aqui tá tudo no segundo ano. Analisar as tensões entre as elites e outros grupos sociais e as tensões intra-elites a partir do estudo da formação de estados oligárquicos nas Américas, tais como porfirismo no México, coldilismo na Argentina e coronelismo no Brasil. Mas onde os comunistas vão fudendo todas as repúblicas da banana, eles não vão colocar não, né? Ah, ou seja, você tá... O bolivarianismo destruiu a Bolívia. Vou falar do bolivarianismo. O sistema dos americanos vai ser basicamente assim, é culpa dos Yankees, porque é o que parece. Porque basicamente eles não vão estudar a história norte-americana. Mas não tem que estudar mesmo, a gente tá no Brasil. Ainda bem que os Estados Unidos não é a nação mais importante do mundo hoje em dia, né? Sim. Ainda bem que você, eu acho que 90% dos produtos que você consome não são norte-americanos. Ainda bem. Ainda bem que eles nem influenciam a nossa cultura mais do que os índios e os africanos hoje em dia, entendeu? Porque basicamente o dia do Saci meio que cai no Halloween, né? Cara, esse influência. Só um minuto. A influência africana na cultura brasileira, cara, ela é afro-americana. É, exato. Sim. Exato. Até a cultura africana influenciar na nossa cultura, na cultura brasileira, a gente teve um processo de sanitarização feito pela escravidão muito grande. Então, quando houve realmente a permissão de haver uma influência da cultura africana, ela já estava completamente sincretizada com as culturas que estavam aqui. Sim. Manos, desculpa, Alan. É. Só lá no terceiro colegial, lá na puta que o pariu, que você vai ter que, provavelmente, o coitado do professor vai ter que fazer tudo isso em uma aula. Ou em umas duas, três aulas, provavelmente. Interpretar criticamente os contextos ideológicos e políticos que envolveram diferentes concepções religiosas presentes no Brasil e no mundo. Islamismo, judaísmo, cristianismo, hinduísmo e budismo entre os séculos 19 e 21. Ou seja, pica na bunda do professor. Nossa, cara. O professor vai chegar e falar isso aí, ó. É tudo uma bosta, virem ateus. E terminar a aula, cara, estudar a influência da religião num período tão curto é tão ridículo, cara. É. Não, e não é de uma religião, não é do cristianismo, é de todo. Os caras piraram, cara. Fazer isso em 20 fases, minutos, cara. Né? Porque 20 minutos, porque 30 ele vai gastar para a sala ficar quieta de novo e de novo e de novo. Cara, que coisa absurda. O que o Nada falou na forma de piada é verdade. O tempo médio de aula efetiva de 50 minutos é de 20 a 25 minutos quando o professor consegue controlar a sala. Porque ele tem que fazer chamada, tem que fazer. Hoje em dia existe um negócio de fazer pauta na lousa, que é o que você vai dar aula no dia. Nossa. Na lousa? É, na lousa. Você tem que fazer a pauta. Caralho, tem que dar spoiler no começo da aula, é isso? É, oi, gente, a aula será de blá. Exato. Caralho. Merda. Eles querem transformar a aula num vídeo do YouTube, que legal. Porque o aluno precisa saber sobre o que ele vai ter na aula hoje. Sim, ele vai. Ele vai saber quando ele prestar atenção na aula, por exemplo. É pra ele poder decidir que ele não gostou e ir embora. E dormir. Ai, cara, não, aí a desculpa, inclusive. Ai, professor, é para justificar o seu trabalho, porque o aluno. Ah, o aluno tem que copiar essa pauta no caderno, viu? Você não pode deixar o aluno não copiar isso. Puta merda, cara. Vai se fuder. Ainda bem que escola séria não tem esse tipo de coisa, né? Não tem mesmo? Não. Não, mas não tem escola séria no Brasil, que isso é parte ruim. Ah, eu trabalho em algumas. eu tô zoando. Olha o merchan aí. Ah, eu trabalho, porra. Eu gosto de onde eu trabalho. Continue produzindo. Eu já te falei as coisas que eu posso fazer. Lala, enfim. Eu tô subindo de novo a teoria da casa de swing nas reuniões. Ah, é. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se bem que reunião de professor é bem parecido com casa de swing mesmo, se você levar pro lado metafórico, porque é um querendo foder o outro, que é uma coisa. Enfim. É bonito. Que merda. Aliás, vou falar outra coisa pra vocês. Se eu morresse e fosse pro inferno durante uma reunião pedagógica ou uma reunião de pais e mestres, eu ia demorar uns 2 meses pra perceber a diferença. Juro pra vocês. Você vira e fala: é por isso que de repente ficou tão bom. É por causa disso. É, exato. É porque eu tô no inferno. Porra, melhorei, hein? Tem uma cobra pingando veneno no meu olho. Tá legal. Que bom. Parei de olhar pra te agora. Só no olho.